νύχτα. Σε ούτω αμοιράζεται τα πέτσι από τα βίστα. Σε ούτω ανέλης και καίρου τσί αμάτα βαλέ. Να τέντα το ιστόνο ισό καίρου δανσά ρεβεσέ. Σε το δελισκά και καιρού τσιωμά. Με ο καλύφα, ε ο τσιγερού, ε ο τσιγερού, κόντα το καλό. Ο καλύφα, ε ο τσιγερού, και με ο σάνος, κόντα το αμόρ. Καλούπι ο carinho e é pra dançar. gente. Eu quero agradecer principalmente aos fãs da banda Calypso, que sem eles nós não somos ninguém, né? Sem vocês, nós não somos nada. Quero agradecer ao Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, maravilhoso, que nos deu todo esse sucesso. Obrigada, São Paulo. Obrigada a todas as pessoas que colaboram com o nosso sucesso. Obrigadão, ó. De coração. Valeu, São Paulo! Isso aqui são pra vocês. Muito obrigado. Beijo no coração dessa galera.